Ele é gostoso de desenhar? Uhum. Eu vou experimentar o desenho agora. Estou experimentando. É como assim? Tá. I'll do my old 55. Oh. What's that? That was something that went that shouldn't. Mm-hmm.